Decola da 17, curva direita, corredor axé, frade. Controle 199.35, torre 18.6, transponda 5424. Visual barreira 05, decola da 17, após a direita, axé. 19.35, controle, torre 18.6, transponda 5424. Tá pronto para a câmera. Livre acionamento, chame para o táxi. O azul 4065 está cruzando o 160 agora. Azul 4065, aguarde sua chance de comunicações. Gente, aguardando. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 128.3325, boa tarde, obrigado. M3104, solos 20, solo 219, ao livrar. Solo 219, M3104. Salvador, boa tarde, 1649. É o gol 649. Prossiga. Autorizações, Delta, beleza? No 649, Ilhéus, 240 autorizado. Saída da El, Leda e Ilhéus. Controle 1.9.35, torre 1.8.6, transponder 5.4.5. Solo Salvador, boa tarde, assinar 6.3.4, livrou a pista. Aqui é o 6.4.9, autorizado Ilhéus, 2.4.0, da El, Leda e Ilhéus. É, o transponder 4.5.1.5 e as frequências do controle da torre. Correto, chame pronto para acionamento. Frequência do controle 1.9.35, torre 1.8.6. Ok, 19.35 e 18.6. Oceano 6.3.14, autorizado táxi, portão 05. Mantenha a posição antes da Juliette. 05, mantenha a posição antes da Juliette, Oceano 6.3.14. Solo, Foxtel do Alfa, está pronto para o táxi. Confirme. Foxtel do Alfa, pronto para o táxi. Livre táxi para 17. Qual o local de estacionamento? Em frente à Aerotax. Livre táxi, chame a torre, Fox ao meu alvo. Livre táxi, torre, alvo. Né, 6314, autorizado táxi via Índia, portão 03. Autorizado táxi via Índia 03 ou 05, confirma? Portão 03. 03, obrigado. Salvador, gol 1333 para o táxi com 64 a bordo, autonomia 0444, alterna Galeão. Alternativa? É o Galeão. Observe o Airbus 318 da Oceanair taxiando na Alfa, após livre táxi, ponto de espera da 10, gol no 333. Seta o tráfego na Alfa, após livre táxi, seu ponto de espera da 10.1.3.3.3. Eu posso no Alfa, pode ingressar na pista para cá. Afirmativo, livre ingresso, chame alinhado e pronto na cabeceira 17. Fox, home off. Ainda estava reforçado. Torrigono 333, boa tarde, próxima ponte esperada 10, pronto. Ali mantém. Ali mantém na 10, o 333. Livre ingresso e decolagem, 170 graus com 12 nós. Ele ainda decola da 10, gol no 333. Foxtrot, Romeu Alfa, livre decolagem, 17, restrito 1.000 pés no corredor do Axé, até o farol da Barra ou até a liberação do controle, ok? 170 graus, 12 nós. Fox, Romeu Alfa. 1396, desça para 2.000 pés, QNH 1012. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, como I3-2012, vai reportar estabilizado no 396. Antônio Salvador, o Papa Tango Fox Novo, decolou da 17, agora nós escuta. Papa Tango, Fox Trot Romeo Alfa, mantém-se em condições visuais do número pés no corredor Axé, reposta no farol da Barra. Vai manter 1000 até o farol, Romeo Alfa. 135, bom gol. 333, decolado aos 27, um controle 1 na nave de sinal 35, bom gol. 935, obrigado. Fox Romeo Alfa, chame controle 1 na decimal 35. 33, passa 1500, boa tarde. Voo 1333, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL para o 360, 333. Salvador, voo 16490, para o pushback estacionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamando o táxi, 649. Comandante Salvador, boa tarde, Juliette Tango Zulu, cliente da informação, Papa. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, acende identificação, Lui na proa de TAP para chegada a Mari, reporte para descida. TAP chegada a Mari, já no ideal de descida, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, desça até nível de voo 080. 080. Zulu November, acende identificação. Com Zulu November, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 055, reporte para descida. Uno 396, passando a posição Duna, completa aproximação, chame Torre 198-16. Chamando Torre 186, bom trabalho. Papatango, Fox, Romeu Alfa, confirme por ideal para destino. 300. Papatango, Fox, Romeu Alfa, autorizado, vai direto destino. Confirma, é o direto ao destino, 30300. Afirma, Papatango, Romeu Fox. O meu Alfa, autorizado para subir, data nível de voo 085. 085, grato. Repouso na 10, vento 180 graus, comando 2 nós, altímetro 10, 12, chuva no, na metade final da pista. Estimativo, chuva no segmento final da pista, com 1012, de repouso 396. Voo no 649 para o táxi do CLB, 86.86, autonomia 2 horas e 23, alternativa Aracaju. Voo November, mude o código para 0231. Salvador, Xanar 6327. Salvador, voo 1649. Para Salvador. Voo 1649 para o táxi, PLB 83, autonomia 2 horas e 23, alternativa Aracaju. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão a zero. Aracaju. Afirmo, 86, PLB 83, autonomia de 2 horas e 23, alternativa Aracaju. Livre táxi para o ponto de espera 90 e nós chamamos 2236. B49, boa tarde. Boa tarde, livre táxi. Aracaju, Xané 6327. Aracaju, Xané 6327. Xané 6327. Aguardo. É com o November, confirme a pista que solicita pouso. Confirme, é com o Zulu November. 17, contra 7, é com o Zulu November. Controle de Salvador, boa tarde, web 5729, informação Papá. Objeto 5729, essa identificação via chegada BONF. Desça até nível de voo 060. Identificou até o 060, web 5729. Dois Salvador, boa tarde. Voo 1649. Fiz o local nave da empresa. Afirmo. Faz passagem da aeronave e a linha mantenha no zero. Que a base da aeronave empresa se mantenha no zero. 649. Papatão, Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés, quem negar no 012. 2000 pés e a chegada direto azul. Controle Salvador, boa tarde. Patanal 47, mandando informação para a confirma, controle Salvador? É o Pantanal 4790, informação papá. Pantanal 4790, aciona identificação, via chegada a Mari, descendo nível de voo 050. Chegada a Mari 050, Pantanal 4790. Pantanal 4710, vou ir na proa de TAP. Proa de TAP, Pantanal 4710. 3, 3, 3, 3. Marcelo? 3155, autorização 300, boa noite. Guaraná da Guarda de Cobra, 3155. Guardando, Salvador, boa tarde, bom matéria 96, livrou na cúpula. Valeu, 396, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, reporte antes da Juliette, voo na 396. Drone 012, mantenha 2000 nós até Duna. 012, acena 2000, via chegada, o Juliette está com Deus. A 49, decolado aos 37, um controle 1 na decimal 35, bom gol. 1935, na 649. Touro 6327. Voo no 649, prossiga conforme autorizado. 7, prossiga conforme autorizado, 649. O número 2, assinou 6327. Pode confirmar a saída? É o Leda, foi direto, Lios. Aí é o Leda. 5, 396, ingresso a Juliette, portão 612. Juliette para o 612, agora 396. Azul 4032. Azul 4032, vou ir na proa de TAP para a chegada a mar e desça até nível de voo 1110. 1110, 4032. Pantanal 4710, reduz a velocidade para 220 nós, a número 3 na aproximação. Redução para 220, Pantanal 4710. Azul 4032, reduza para 220 nós, a número 4 na aproximação. 210 então. 2190 nós, azul, 4032. 32. Fez 3155, pronto, cópia. A cópia é o 3155, já tá. 3155, autorizado Guarulhos, o nível 300, via Upper Wisp 50. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Pidev. Aciona transponder 5444, frequência do controle 119.35. Aprovado então 300 para Guarulhos, a 350, decola na Dael, está 10, curva direita, após Dael voa Leda, Leda, Pidev. 5444 transponder, 1935, Salvador, 3155 da TAM. 107, pronto, pushback, seu nome é Titan 3155, ajuste no 011. Quem a gente chama pronto no 011? Italiano 649 cruzando 110. Corno 649, prossiga. Solicita como final 220. Aguarde autorização, Corno 649. Aguardando essas coisas. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3192. OTAN 3192, mantenha pro 050, desça até nível de voo 110. 050 agora para 110. É com o Zulu November, desça para 1.500 pés, o QNH 1.0.2, autorizado, voa na proa da rotatória. Opa, 1.0.2, 1.500 pés, Malena. 2.6, frequência do controle 119.35. 2.4.0, decola da 1.0 com curva direita, Dael, Leda e Léus, Golf 677. 5426-1935. Seu nome é 327, chame o pronto, chame o estacionamento. Câmara pronta. O Chanel 6327 está pronto para o acionamento e posterior pushback. Para o pushback, acionamento. 3192, reduza para 2109. 2110, qual é o nosso número, né, o controle? 3192 é o número 6 para aproximação. Ah, obrigado. Jet 5729, desça para 3 no teste, QNH 1012. 3.012, web 5729. Azul, quadra 32, desce até nível de voo 060. 060, quadra 32. F5729, reduz a velocidade para 1709, é o número 2 para aproximação. Qual a velocidade que a senhora quer, 170? Afirmativa, objeto 5729, 1909. 1909, ok. Reduz e desça 5729. Batão, direto Tango Zulu, autorizado, final do procedimento ILS-XP, pode avisar no localizador. Posso avisar no localizador do IBLS, direto Tango. 1649, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 288.3625, bom, 1649. Controle Salvador, passageiro 2231. Recife. O nível 090, aerovia Golf 677, decola da pista 10 após a decolagem, curva esquerda após a decolagem, a subida Conde, aciona transponder 0264, frequência do controle 119.35, a torre opera em 118.62. Certo, pastor, 17, livre, acionar, posso táxi. Vamos lá para o táxi, obrigado. Tanzu, tem condições de manter a velocidade até de Simbra, número 1, para o pouso? Positivo, direto Tanzu. Vem para Simbra, Tanzu. Sabatão, direto Tango Zulu, em condições visuais? Afirmativo, está com referência. Autorizado a aproximação visual, pistão no zero. Positivo, direto Tango Zulu. Direto Tango Zulu, vou em Simbra. Voando Simbra, Tango Zulu. Galeão, 3 em zero. Alfa, já livrou sua terminal. Sabatão, Fox Trot Romeo Alfa, extremo centro, Recife, frequência... 128.8 Sabatango, Foxtrot Romeo Alfa. 288, grata. É a volta. Sabatango, Foxtrot Romeo Alfa, mantém escuta. O Salvador, Gol, Vitor Bravo Whisky. Vitor Bravo Whisky, prossiga. Boa tarde, Vitor Bravo Whisky, no Pátio 3, posição 4. Solicitando autorização para reboque até o pátio 1, no posição 7. 60, descendo para 4010, limitada pelo localizador, Pantanal 4790. Pantanal 4790, reduza para 1970 nós, é o número 3 na aproximação. Redução para 170, Pantanal 4790. 74 POB, alterna Aracaju, 2 horas e 5. Se vier Indy Alpha, ponto espera pista no zero, torre no 8, decimal 6. Ajuste no 0, 1 no 1, bom, foi boa tarde, chamamento 327. Indy Alpha, 118 negra. Falou, pastor, o contato estacionado com 8 a bordo, ponto no 7. Contato, pastor, no 7, o filme vai decolar na interseção ou vai prosseguir cabeceiro no 7? Posição no 0. 1 no 0. 7, então... Tá, livre táxi, pastor 17, ajuste 10, 11, e após vai manter a posição na interseção hotel, na taxi hotel, e vai chamar a torre no 86 para o cruzamento. Solo, 3, para o teste, com 160 a bordo, 4 horas e 15 a toda mil, alternando o galeão. 2-0, qual que é a distância do tráfego à frente? O tráfego à sua frente está a 7 milhas, porém irá ultrapassar o curso do localizador. Ciente, esquerda, 020, limite ao lock? Limite será o que demarque no 30 NDB Simbra. 130 Simbra. Da 31 mais 2 irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite que demarque 120 NDB Simbra. 120 de Simbra, vai passar o lock. Objeto 5729, desça para 2000 pés, altímetro 9091. 2091, 579, mantém a proa, né? Ok. Tem condições de reduzir para a velocidade de aproximação? Afirmativo. Vai interceptar o curso localizador, agora curva esquerda, proa 050, forma estabilizada. Esquerda 050, web 579, reduzindo. Foxtrot Romeo Alfa, chame centro Recife, 288, alterna 3325. 288-2335, confirma? 3325. O Pantanal 4710, complete curva direita por 130. Desço para 3000 pés, ajuste no 0 no 1. 3000 pés, ajustado no 0 no 1, Pantanal 4710, por 130, ou mantém o localizador, senhor? 130 para prosseguir no curso do localizador, curva direita. Corrigindo 150 de prova. 150, Pantanal 4710. Controle Salvador, passagem 2231, atingiu 120. Passagem 2231, desço para o 0620. Para 0620.